Panorama Agrícola para 20 de novembro de 2017, segunda-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Segunda-feira de lua nova, 20 de novembro de 2017, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: contra fatos não existem argumentos. Erva mate, menos juros e SC Rural, os destaques de hoje do Panorama Agrícola. Dica do dia. O carneiro hidráulico, tecnologia social e ambiental de baixo custo e impacto, resolve o seu problema de água para os bovinos de leite nos piquetes, para a lavação da sala de ordenha, limpeza de calçada da casa e irrigação da horta para autoabastecimento. Informe-se na Ipagre de Frei Rogério. É hora das notícias. Amanhã, dia 21, acontece em Canoinhas o simpósio da indicação geográfica do Planalto Norte Catarinense, Erva Mate. Será na ASENCA, Associação dos Servidores Municipais de Canoinhas, reunindo ervateiras, produtores, pesquisadores e estudantes. A comissão organizadora é de Gilberto Neppel, Denilson Dortzbach, Valci Vieira, Léo Crote e Renata Vieira. Realização do Ministério da Agricultura, EPAGRE, Associação de Produtores de Erva Mate do Planalto Norte Catarinense, e Sindimate, Sindicato das Indústrias do Mate em Santa Catarina, com apoio de prefeituras municipais da região, da Cooperativa de Produtores de Mate de Campo Alegre e da Universidade do Contestado. Amanhã, em Canoinhas, simpósio da indicação geográfica do Planalto Norte Catarinense, Erva Mate. Menos Juros é um programa subsidiado pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca que beneficia agricultores familiares que fazem empréstimo junto ao PRONAF, pagando juros de até 2,5% ao ano. Aí, o juro do agricultor familiar passa a ser juro zero. Quem explica é o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. O juro zero, ou seja, o menos juro, já está na praça, sim. É só os agricultores, os produtores rurais procurarem o escritório da IPAGRE para ver o que é possível financiar através do juro zero. É bom que vocês, todos os que estão nos ouvindo, saibam, é um valor de até 100 mil reais por agricultor, que pode ser, só não pode ser financiado máquinas agrícolas, mas pode ser financiado ordenhadeiras, equipamentos para piscicultura, irrigação, todos esses equipamentos que fazem parte de grandes anseios da comunidade. Já foi definido em todas as regionais da IPAGRE uma cota para cada regional. Então, necessariamente, também é bom deixar registrado, que os projetos devem ser feitos pela IPAGRE. Então, procurem o escritório da IPAGRE. Eu, há pouco tempo mesmo agora, falando com o senhor Francisco Lickman, lá de Tuporanga, ele perguntava sobre essa possibilidade. Então, está aí, é uma possibilidade muito boa de que a gente possa, mais uma vez, com um subsídio do governo do Estado, buscar um financiamento ainda com juros zero, junto às instituições financeiras aqui de Santa Catarina. O agricultor, ele acessa o PRONAF, que tem juros de 2,5% ao ano, e aí esse juro é que o governo do Estado está pagando, é isso? Exatamente. É através do PRONAF, é um financiamento de investimento normal, volto a repetir, até 100 mil reais de investimento. Isso encaixa muito bem para a agricultura familiar. E o governo do Estado paga o juro de 2,5%. Se o juro for mais, se for de 4% ou 5%, dependendo da... Daí o governo do estado paga 2,5% e o produtor o restante. Mas o importante é que se trata da linha do Pronaf, como você mesmo disse, e que a gente busca cada vez mais interagir, cada vez mais fazer uma parceria com os escritórios da IPAGRE aí no seu município. A ideia, então, é fomentar essa atividade agropecuária e ajudar a auxiliar o agricultor nessa tomada de empréstimo para o desenvolvimento dele. Sem dúvida. E uma das grandes preocupações que os nossos técnicos têm, porque o que nós precisamos é cada vez mais dar ferramentas e condições para que o nosso produtor possa fazer o seu investimento. Por isso que o Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura e através dos escritórios locais da IPAG, está oferecendo esse juro zero para toda a classe produtora de Santa Catarina. Juro zero ou menos juro, um programa da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, que é executado pela IPAGRE aqui em Santa Catarina. Nós entrevistamos o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Reza. Muito obrigado pelas suas informações. Forte abraço e um bom dia a todos. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Boletim do SC Rural de hoje traz um balanço dos investimentos do SC Rural na Grande Florianópolis. Na entrevista com Adriana Tomasi Alves, gerente regional da IPAGRE na Grande Florianópolis. Nós aqui na região, como todo o estado, tivemos aí todos envolvidos ao longo desses 6 anos no programa, né, executando o programa SC Rural. Como ele se encerra em junho, né, a gente achou por bem mostrar os impactos que nós tivemos na região da Grande Florianópolis com esse projeto aqui implementado, né? Foram em torno, Mauro, de 12 milhões que chegou até a Grande Florianópolis desse programa, né? E a gente hoje aqui convidou todas as lideranças e também representantes de algum projeto do SC Rural. Nós tivemos projetos estruturantes, né? Alianças produtivas e também o projeto de jovens, né? As cadeias produtivas que foram bastante beneficiadas foi a cadeia do mel. Nós tivemos 2 projetos estruturantes, um no Vale do Rio Tijucas, outro aqui da encosta da Serra. Nós tivemos projeto estruturante na cadeia do leite também, aliança produtiva. E a parte da olaricultura, que é muito forte aqui na nossa região, né? Ela acaba sendo beneficiária, ou enfim, tendo beneficiários, através do projeto de jovens. Muitos jovens que passaram por aqui, né, que foram mais de 100, eles, a grande maioria, tinha atividade na olaricultura, né, e desenvolveram o seu projeto de vida, né, na olaricultura. Então, está tendo representante de todos esses municípios, né? E a gente também está aproveitando, porque dentro do SC Rural, nós tínhamos cada executora, né, do estado, poderia estar encaminhando projetos de consultoria. No nosso caso, a gente encaminhou um projeto de consultoria na área de valorização e identificação do produto da nossa agricultura familiar, né? Esse projeto, Mauro, ele envolveu as regiões de Joinville, Blumenau e Florianópolis, né? Mas hoje aqui, como nós estamos fazendo os alcances do SC Rural na Grande Florianópolis, estarão aqui presentes as famílias que participaram desse projeto, que serão 9 hoje aqui, que estarão também recebendo o produto deles, o que foi desenvolvido, né? Seja marca, seja desenvolvimento de embalagem, a questão da identidade. Para te teres uma ideia, vou usar como exemplo um engenho de farinha de Nova Trento. Esse engenho de farinha, ele produz uma das melhores farinhas. Ela é chamada, considerada uma farinha premium, né? Essa família, antes desse projeto, ela não tinha uma identidade. E quando tu conversava com ela qual era o sonho, meu sonho é ver o meu nome na minha farinha na gôndola do supermercado, sabe? Então, a farinha deles entrava misturado com outras farinhas e uma outra empresa, né, que levava o nome dessa farinha. Hoje a gente tem a oportunidade de valorizar, que era um dos objetivos do SC Rural, né? Trazer competitividade para a agricultura familiar. A gente tem condições de dar o diferencial dessa farinha, mostrar a família que tem por trás dela. E o que eu gostaria de destacar, que nesse trabalho da identidade foram feitas uma série de visitas, é escutado a história da família e o conceito da marca. Né, para nós, EPAGRE, que não temos isso no nosso dia a dia, não é o nosso trabalho, por isso a contratação da consultoria, a gente acabou tendo um aprendizado muito grande, entendendo que que não basta simplesmente ir lá numa gráfica e fazer uma marca, entendeu? Essa marca desses novos que estão aqui, ela foi construída com eles. Veio um pouquinho da história. Se naquela família a característica caseira era mais forte, no conceito da marca tem esse caseiro. Se é amizade, né? É considerada amizade. E uma série de conceitos que a gente foi aprendendo, né? Junto no desenvolvimento desse projeto. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista com Adriana Tomasi Alves, gerente regional da EPAGRE na Grande Florianópolis. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.